cuidado de mim. Sim, como cuida da flor que nasce em pleno jardim, já com perfume e cor. Da paz nos muitos embates da vida, na estrada comprida, Deus tem cuidado de mim. Nos muitos problemas que passo, eu sinto seu braço cobrindo-me assim. Segue e consigo carregue o meu corpo mesmo assim. Lá do outro lado, meu Deus, tem cuidado de carregue o meu corpo mesmo assim.